O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Dr. Kep, boa tarde. Caros amigos aqui da nossa equipe da Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral também estão aqui conosco, como todas as semanas. E vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, que é um assunto que o Dr. Kep desenvolveu em muitos dos seus programas de televisão e que provocou assim muita reação assim de espanto em vários telespectadores. Ele fez um programa uma vez falando sobre viver perigosamente, e lá ele colocava esportes radicais, nadar em mar com tubarões, ser juiz de futebol, pular de paraquedas, e andar naquelas corredeiras, né, nessas coisas de aqua, rafting, ir a parques de diversão e ir nesses brinquedos que as pessoas despencam lá de cima, ou aquelas montanhas russas. Então, existem muitas formas da pessoa viver perigosamente. Mas parece que, como o ser humano está cada vez mais doente, cada vez menos consciente da sua patologia, e a coisa está alastrando, viver perigosamente já implica, inclusive, em coisas que eram consideradas completamente normais, porque eram moderadas e porque havia uma sociedade mais equilibrada. Então, hoje o Dr. Kev vai trazer algumas coisas que são extremamente perigosas para o ser humano na sociedade atual e que parecem ser coisas tão comuns, né? Porque todas as pessoas vivem isso e sofrem as consequências disso que ele chama de patologia social. Olá, Dr. Kev. É importante, né, ouvinte, perceber que eu fiz uma colocação entre a patologia individual com a social, porque o ser humano, ele não nasce com certos vícios e defeitos, não como todo mundo pensa. O que acontece é que após o nascimento, ele pode ter uma orientação boa, pode ter uma orientação assim regular e pode ter assim uma não educação. Então, deixando assim ao léu a pessoa para resolver o que ela quer, então aí é que ela entra no mundo dos defeitos, no mundo que depois ela se, mais tarde, tem sérias consequências. Então, o que eu chamo de patologia social, um outro autor, Bion, né, que é um grande psicanalista, ele estudou muito a questão da sociedade, né? Então, usando o trabalho dele, ele estudou, por exemplo, que a sociedade se desenvolveu em três níveis, né? O nível chamado oral, que é uma sociedade mais primitiva, onde os seres humanos procuram assim só satisfazer as necessidades assim de alimentação, como são, por exemplo, os índios. Os índios não são uma sociedade ideal para se viver, né? Evidentemente. Outros autores, como os antropologistas, então eu estava falando que é muito importante o ser humano ter uma ideia de que ele pode nascer numa sociedade primitiva, como a sociedade indígena, onde ele tem que viver só para a alimentação, o sustento, né? Assim, alimentar. e pode crescer e se desenvolver numa sociedade sádica, que é a sociedade do dinheiro, né? Como existe atualmente, dos grandes milionários, né? As revistas publicam, né? Fulano ganhou tantos milhões. Então, incentivando que os jovens se dediquem, por exemplo, a um ganho assim fácil até, como o ganho, por exemplo, nas bolsas, né? A questão da especulação, né? A pessoa não queira mais trabalhar por causa disso. Como é a sociedade moderna? Então, pode notar que, por exemplo, numa cidade como São Paulo, é uma cidade que não tem, no seu conjunto, assim, muitas fábricas mais, que foram transmitidas e levadas para o interior do estado, para outros estados. Então, eu estou dizendo, né, que a sociedade humana é tão neurótica, ou pior ainda, do que o indivíduo doente, que a sociedade pode ser uma sociedade totalmente doente, como, por exemplo, foi a sociedade alemã no tempo do Adolf Hitler, que era um racista, né? E atacava, inclusive, os outros países e colocou até o mundo em perigo. E principalmente Stalin, né? Geralmente não falam do Stalin. Stalin era um louco varrido, né? Que mandava matar todo mundo como se fosse fácil, né? Matar a ser humano como mosca. Matou 22 mil poloneses, né? Só porque esses poloneses estavam impedindo o avanço dele na Polônia. Então ele matou a elite da Polônia. Ainda depois pôs a culpa na guerra nos alemães. E depois foi provado que foi ordem direta do Stalin. Então notem que esses grandes ditadores da história, né, Nero, os outros, né, tem parte, além do Adolfo Hitler, o Mussolini na Itália. Até um pouco o governador lá, presidente do Japão, né? Não o imperador Hirohito, mas os outros lá, dirigentes do país. Então é muito fácil um país, toda uma nação, entrar, por exemplo, num tempo assim muito neurótico e criar enorme perturbação para o povo. De maneira que o Pio, né, ele falou que tem essas três fases: a oral, que eu falei, a sádica, que eu já falei, e a genital, que seria dos reis, né, dos nobres, porque nesse tempo dos nobres, eles se casavam entre si para conservar todo o poder, que era mais naquele tempo na Europa. Então era a questão do sangue. Então, se não tinha sangue azul, a pessoa também não tinha muita vantagem em viver naquele país. Ou era o sangue azul, ou era em grande parte também, né, as sociedades religiosas, né, que dominavam a nação em benefício deles. Então, estou falando isso, que atualmente o que acontece é que a maior parte das nações, o pessoal que trabalha, os deputados, os senadores, presidentes, prefeitos, eles trabalham para eles. E também nas firmas em geral, né? Eles fazem o povo trazer vantagens para eles. Então, por exemplo, o indivíduo vai vender um produto, cadeira, qualquer coisa, rádio, televisão. Então, em vez dele falar o preço é tanto, ele coloca assim: economize tanto. Então, dando a ideia de que aquele aparelho, aquele rádio, aquela televisão custaria 5 mil e está vendendo por 4. Então, ele não está dizendo que ele vai ganhar 4 mil, mas que a pessoa vai ganhar mil reais ou US$ 1.000. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas que vão poder mostrar, por exemplo, os grandes enganos e a grande neurose que o ser humano é obrigado a viver, não por culpa dele, mas das leis, né? Das pessoas que dirigem o ser humano atualmente. A Stop apresenta a tecnologia Kev Motor através do ventilador de mesa Ardeco, motor frio, econômico e tecnologicamente sustentável. Para mais informações, consulte o site www.stop.org.br. Finalmente, economia com saúde para todos os brasileiros. Eu gostaria que alguém falasse, por exemplo, na questão do cartão de crédito. Quem quer falar? Então, doutor Kep, no meu tempo, quando isso já faz uns 40 anos atrás, né, quando eu era jovem, existia a figura do agiota. Então, o agiota era um indivíduo que emprestava dinheiro, assim, um particular, né, a 10% ao mês, e havia figura jurídica de crime de agiotagem. Então, a pessoa ia para a cadeia se fizesse isso. Né? E agora, uma amiga minha, ela pegou R$ 400 de crédito no cartão de crédito aí, e aí veio uma proposta para ela, assim, que ela não precisa pagar os 400 de uma vez, que ela pode pagar em 18 vezes de R$ 110. Isso daí dá R$ 1.800 que ela ia pagar por 400 que ela pegou emprestado. É um escândalo, né? Um absurdo. Os bancos não escrevem, né, para as pessoas que ela teria crédito de R$ 3.000, R$ 4.000, coisa assim, para a pessoa gastar e depois ficar encalacrada. Então, o que eles dizem é que a pessoa pode resolver todas as aflições, todos os problemas econômicos, pagar todas as dívidas, tirando dinheiro emprestado do banco e transferindo a dívida com maiores juros ainda para eles, né? Então, é uma tapiação, como o senhor fala, de ponta a ponta. Então, outra questão, né, que atualmente invadiu a sociedade e vai trazer, está trazendo, né, já um grande prejuízo, principalmente para os adolescentes, né? Vocês notam na televisão? Ou faz reclames, assim, de bancos, ou faz reclame, por exemplo, de cerveja. Como se tomando cerveja fosse entrar numa sociedade incrível de pessoas inteligentes. E não que a cerveja vai trazer uma debilidade mental para quem começa a beber muito. Alguém quer falar nisso? Então, inclusive, doutor Kep, quando esses adolescentes que começam a beber cerveja, até já exagerar, até as bebedeiras, quando eles são entrevistados e perguntados, mas como é que foi o seu primeiro copo, onde se interessou, como começou a beber, a maior porcentagem diz que é em casa mesmo. Então, os jovens aprendem muito esse costume já com os pais nas próprias casas, né? Que os pais já bebem muito vinho, cerveja, etc. Além de toda essa propaganda na TV. Então, um alerta para os pais que querem ensinar os filhos uma vida melhor, mas vão ter que mudar de hábito, eles vão ter que controlar a oralidade, né? E você sabe, Selma, essa questão, por exemplo, de bebida, quem faz uma promoção incrível, né? E os artistas ganham, viu? Quando passa um filme com o copo na mão, bebendo alguma coisa. Sim. Cada gole que eles tomam, essas companhias, eu vejo mais nos Estados Unidos, né? Essas companhias dão um certo dinheiro para levar o povo a fazer a mesma coisa que o artista faz. E esse é o primeiro passo para depois passar para as drogas. Primeiro é a cerveja, depois bebida um pouco mais forte, depois maconha, cocaína e podendo chegar a outras coisas mais pesadas e mais nocivas, né? Que acaba com, arrasa com a vida da pessoa, do indivíduo, da criança, do jovem e da família toda. Também é o vinho, né? Muitos falam que o vinho até fortifica o coração, né? Coisa assim, né? Bom, pode até um pouco, né? Uma quantidade mínima, melhorar até a saúde da pessoa, mas a pessoa vicia, né? Eu tenho clientes que começaram assim, um pouquinho de cálice, né, de vinho, depois passa para meio copo, depois para um copo e depois para uma ou duas garrafas por dia, cada dia. E tem uma outra coisa muito perigosa, por exemplo, as drogas, né? Você quer falar? Então, doutor Kevin, eu estava pensando nisso, porque nós demos uma palestra no Centro de Imigrantes, de Exposições de Imigrantes, ali terminando a Bandeirantes, em que justamente o tema do Congresso é isso, é repensar a questão dos limites e das punições na escola e em casa. Porque está se vendo que a falta de punição, a falta de autoridade, nós estamos tendo uma sociedade totalmente desequilibrada por causa disso. Porque as crianças estão tomando drogas muito cedo e o aumento muito grande. Então, mas tudo isso por falta de uma questão de autoridade em casa e na escola. Mas viu, Luciana, a gente não pode também culpar muito as famílias, viu? Porque a sociedade, inclusive as sociedades na Europa, se, por exemplo, o pai ou a mãe rela na criança, eles aconselham processar os pais. Então é mais uma questão mesmo das leis, né, que eles estão introduzindo para as crianças não terem mais educação. Isso já veio para o Brasil. Sociopatologia. Já veio para o Brasil. Doutor Kepp, eu tenho um aluno que ele é jurista na Colômbia e ele disse que lá não foi aprovada a lei da palmada. E hoje eu conversei também com outro do Chile, que falou que lá também não foi, que é uma lei que está sendo colocada no mundo inteiro. Ele falou que lá na Colômbia e no Chile, quem cuida da educação da criança são os pais. Ah, isso é bom. É. Então, agora aqui o Brasil pegou, aprovou por unanimidade, doutor Kepp. É uma piada. É, colônia americana aqui, né, em geral, né? O senhor quer falar alguma coisa, então, doutor? Não, doutor Kepp, complementando essa oralidade com relação às medicações, né, que a gente vê, porque a indústria farmacêutica tem um poder muito grande, assim, não só financeiro, mas de influência, e do pacto, né, da medicina em geral, com essa distribuição geral de remédios que existe, né? Então quer dizer que a pessoa tem toda essa influência já e continua no tratamento, que devia ser mais de origem psíquica, né? Também acaba caindo nas medicações, que acabam prejudicando as pessoas, efeitos colaterais, e muitos dirigimos assim que nem zumbis no trânsito, né? Sob efeitos de remédios muito fortes. É, também é um defeito da estrutura, porque sabe, ô, doutor Ademar, quem manda nas faculdades de medicina do mundo é o anticristo chamado David Rockefeller. Esse é que determina o que, que o médico tem que, vamos dizer, estudar e depois, né, trabalhar e aconselhar a questão de medicação. E a questão da balada, alguém quer falar? A balada atual, né, e nessas danças, não? Eu acho que essa questão de balada, doutor Kepp, eu atendo uma menina, e uma mocinha, né? E ela costuma passar os fins de semana, fica até de madrugada, chega em casa 4, 5 horas da manhã, naturalmente. E o pai fica desesperado. Então ela vem para análise se queixando que o pai é um careta, o pai, por que que ele quer impedi-la de se divertir na vida? Então isso a gente nota que é uma absoluta inversão que se propagou nos jovens também, sem que os pais possam ter nenhum acesso a isso, porque já é um status quo, e o pai que se opuser a isso, ou mãe, eles são veementemente rechaçados pelos próprios jovens, eles não obedecem. Então, e o que a moça associa a essas baladas? Ah, diversão, alegria. Então, mas isso, pergunto a ela, essas horas todas que você está lá, você faz alguma... contribui alguma coisa para você, para sua saúde, para sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu conhecimento? Ela, ah, não, a gente vai lá e fica jogando a vida fora. Então, ela disse que ela gosta de jogar a conversa fora, quer dizer, jogar a vida fora. E aí ela percebeu que, de fato, se ela e os amigos passam as madrugadas sem dormir, sem descansar, sem refazer o estresse do dia. Existem, inclusive, substâncias químicas cerebrais que só funcionam durante a noite em sono profundo. Então, por exemplo, as substâncias tigrinas, elas têm que ser refeitas nos neurônios. A melatonina, ela só funciona em sono profundo entre as 11 horas da noite e 2, 3 horas da manhã. Então, são elementos extremamente úteis, necessários, para que a pessoa restabeleça sua saúde. E assim, o estresse vai se instalando desde a mais tenra idade. Outra coisa, viu, Cláudia, é o costume que tem agora de frequentar bares, restaurantes à noite, né? Então, é todo o mesmo problema, né, Dr. Kep? O pessoal, ele já não percebe, as pessoas não percebem que o relógio... existe um relógio natural, um relógio biológico que funciona de acordo com as horas do dia, com o sol que nasce, que se põe. Então, essa ideia teomânica, invertida, eu vou fazer a vida como eu quiser, sem respeitar a natureza, está levando a humanidade a doenças muito sérias. Doenças muito sérias. Inclusive, essa mesma menina que eu fiz referência, ela tem um problema de queda de cabelo e já está ficando com uma escassez capilar muito intensa e fica desesperada, tomando vitaminas, ao invés de ter uma vida tranquila, natural, dormir à noite, dormir quando tem que dormir, acordar quando tem que acordar e comer o que tem que comer. Então, é uma teomania, né? O ser humano que quer fazer a vida de acordo com o que imagina e não seguir o que a natureza fez. Agora, vocês têm outras ideias para falar? Então, vamos ver a Ana, que é sueca. Então, eu estava pensando também esse problema de computadores, né, entre os jovens também. Muitos pais, ultimamente, eles têm vindo lá na Millennium também preocupados, eles querem colocar os filhos lá na escola, porque eles falam, os meus filhos só ficam no computador o tempo inteiro. Não brincam, não estudam, não trabalham, não fazem absolutamente nada mais do que isso, horas e horas. Então, é uma coisa que deixa a pessoa totalmente alienada, né? É, o computador é como o excesso de TV, né? É. Se a pessoa fica no computador, depois de algumas horas a mente já está totalmente, vamos dizer, sem capacidade. Bom, para pensar. Dr. Kep, eu pediria licença para o senhor, estamos terminando o nosso horário. Eu gostaria de anunciar a vocês um seminário Medicina da Alma, mais um seminário Medicina da Alma, que é um sucesso absoluto. São realizados pela nossa Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, ou Sociedade de Psicanálise Integral, e no dia 20 de outubro, sábado, 20 de outubro, sábado, das 9 às 5, no nosso Instituto de Psicanálise Integral, que fica na Rua Cardeal Arco Verde. Por favor, telefonem 3032-3616, 3032-3616 é o nosso telefone, e o nosso site é www.stop.org.br. E gostaria também de dizer aos senhores que nós temos aqui um serviço de atendimento psicanalítico individual, de grupo. Temos publicações, livros de leitura terapêutica, são livros terapêuticos, qualquer pessoa podendo se curar com a leitura desses livros não deve deixar de fazê-lo. E também para orientar suas famílias. 3032-3616, www.stop.org.br. Até a próxima semana, neste mesmo horário.